era pra ser uma noite especial. Eu investi até meu último real no nosso aniversário de namoro. Usei aquele seu vestido preferido. Pra mim não tinha preço ver o seu sorriso. O seu sorriso. No melhor restaurante reservei a mesa. E pra gente se amar pensei em uma surpresa. Aquele motel 5 estrelas. Foi traição cruel. Você já veio aqui nesse motel. Como você foi capaz? Se o celular já tinha senha do Wi-Fi. Fui traição cruel. Você já veio aqui nesse motel. Como você foi capaz? Se o celular já tinha senha do Wi-Fi. Preferido. Pra mim não tinha preço ver o seu sorriso. O seu sorriso. No melhor restaurante reservei a mesa. E pra gente se amar pensei em uma surpresa. Aquele motel